Senhor Deus, tudo o que queremos agora é receber palavras do céu. Eu sei, Senhor, que a boca que vai falar é humana, mas a palavra é divina. Eu sei, Senhor, que o vaso é de barro, mas o que está dentro é o precioso óleo do Teu Espírito. Aleluia! Eu sei que os ouvidos que ouvirão são ouvidos naturais, mas nós queremos Te pedir agora também uma audição espiritual, Pai, para todos nós. Eu sei que o coração é de carne, mas Te peço também um coração sensível ao sopro e à voz do Teu Espírito. Quero o Senhor fale alto. Quero o Senhor apenas sussurre, como que cochiche. Nós queremos Te ouvir. Espírito Santo, fala com os Teus filhos. Espírito Santo, fala com a igreja. E guia a igreja por toda a verdade. Eu quero, Espírito Santo, que todos os dias, a cada hora, cada minuto, cada segundo, o Senhor vá à minha frente. Me guia, Senhor, pelos caminhos naturais e pelos caminhos do reino de Deus. E todos que estão orando comigo podem dizer amém. Amém! Aleluia! Vamos sentar, irmãos. Aleluia! Quero dar as boas-vindas também aos que nos visitam nesta noite. Quem aqui está pela primeira vez ou segunda, só faz um sinalzinho com a sua mão. Bem-vindos, bem-vindos. Lá em cima alguém também está nos visitando. Mais aqui à minha esquerda, que eu não vi, bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês. E eu tenho certeza que vocês serão alimentados pela palavra de Deus. E uma coisa, esta igreja tem compromisso com Deus e compromisso com as pessoas, de sempre servir comida boa. A mais pura palavra de Deus é o que nós queremos servir para todos vocês. Amém? Vamos então ao capítulo 4 do profeta Zacarias. Veja aí na sua Bíblia, quase já no final do Antigo Testamento, quase no final do Antigo Testamento. Dê uma olhadinha ali no profeta Zacarias, no capítulo 4, uma palavra muito especial do Senhor para falar conosco. Eu vou ler apenas parte dela. Capítulo 4 de Zacarias. Todo mundo achou? Quem não achou, peça uma ajudinha ao lado aí. Veja no capítulo 4. Isso, uns ajudem os outros, para que todos tenham acesso à palavra de Deus. Ninguém fique sem poder ler a mais pura palavra que existe nesse mundo, ao único livro que é perfeito. Todos os outros livros que existem no mundo, ainda que sejam bons livros, têm os seus limites. No capítulo 4, versículo 1, diz ali no verso 1, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. Verso 6, e o anjo prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Amém? Bom, irmão, se vocês não entenderam muito, essa é uma palavra mais difícil, e as partes mais difíceis do capítulo 4 eu nem li, eu pulei. Mas se você não entendeu muito, não te preocupa, para isso eu estou aqui para abençoar vocês com essa palavra e a aplicação dessa palavra na sua vida. Você pode, bom, pastor, como é que essa palavra tão estranha tem a ver comigo? Você vai ver daqui um pouquinho. Irmãos, aconteceu, eu acho que está um pouco alto, irmão Celso, eu sei que o Celso está lá pulando de um lado para o outro com os seus ajudantes, né? E eu vou falar alto certas horas para não machucar os ouvidos dos irmãos. Mas o Zorobabel, o nome dele significa nascido na Babilônia, lá em Babel, é exatamente isso. Esse homem, com sua família, seus parentes, muitos anos atrás, as suas famílias tinham sido levadas para a Babilônia como escravos. E esse Zorobabel nasceu na Babilônia, portanto, nasceu lá num território estrangeiro, num território pagão, num território idólatra, os babilônicos. E agora, Deus libertou Israel do povo lá da Babilônia, e eles voltaram, e esse Zorobabel era um comandante militar. E esse homem trouxe consigo 50 mil pessoas de judeus que voltaram para Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo. Estiveram, vamos dizer assim, 70 anos na escravidão. Normalmente a gente fala da escravidão do Egito, né? Que foram 400 anos Israel escravo no Egito. Mas agora tem a escravidão na Babilônia. Foram 70 anos. Esse é o retorno. E vocês viram que um anjo, diz ali, que um anjo sacudiu ele e acordou ele, despertou, como a gente desperta alguém que está no sono. Acorda, acorda, acorda. Foi isso que disse. E aí a palavra que veio desse anjo para o Zorobabel, que seria assim um governador. Verso 6. Olha ali, esta é a palavra do Senhor para quem? Para Zorobabel, não por força, nem pelo poder humano, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus está dizendo para esse homem: você tem uma grande tarefa pela frente. Você tem que reconstruir uma cidade destruída há 70 anos. Tenta imaginar se Canoas estivesse destruída há 70 anos. Todas as casas foram bombardeadas, derrubadas, prédios, não sobrou nada. 70 anos depois você vem aqui. O que é que nós vamos encontrar? Bom, as ruínas, tijolos, prédios, tudo caído, isso vai estar aqui daqui a 70 anos. Mas vai estar o que mais? Árvores cresceram aos montes. Feras do campo. Animais selvagens estão habitando nesses lugares todos, ratos, gatos, cachorro, vai se multiplicar tudo isso. Um abandono total, tudo destruído. É isso que esse governador, que nasceu lá na Babilônia, mas era judeu, que estava voltando para reconstruir a cidade e o templo, é tudo isso que esse homem vai encontrar. O que podia se passar na cabeça desse Zorobabel, desse governador? Bom, eu chegando lá na terra dos meus pais, lá em Jerusalém, vou ter que fazer um acordo político com governadores estrangeiros da volta. Vou ter que fazer alguma aliança, vou ter que fazer isso, aquilo, aquilo outro, fazer parcerias. E aí Deus disse: não por força, nem por conchavos, nem por alianças, nem pelo poder humano, por nada, Zorobabel, eu, Deus dizendo, eu vou cuidar disso. Eu vou ser o principal responsável pela reconstrução da cidade. não é nem pela tua força, Zorobabel, porque esse homem, para chegar a comandar essa volta do cativeiro babilônico, esse homem com certeza era um grande líder, era um grande comandante, vamos chamar hoje, um grande líder militar, um grande líder político, muito bem aceito por todo mundo, com certeza, com mais 50 mil pessoas, esse homem também podia dizer, nós vamos chegar lá, vamos arregaçar as mangas, vamos todo mundo trabalhar, e esse homem era pelo jeito também, era um grande, sabia comandar pessoas, sabia gerenciar pessoas, deixa para mim. E aí Deus disse para ele, não por força, não é na tua força que tu vais reconstruir, deixa eu ir na frente, Zorobabel, não é no poder natural que tu vais fazer as coisas, deixa eu ir na frente, Zorobabel, tu nasceu na Babilônia, tu és judeu, tu conheces as escrituras sagradas, mas essa tarefa é tão grande, que apesar da tua capacidade, essa tarefa é impossível para ti, sem o meu poder. A nossa vida não é mais ou menos assim? Tem coisa que a gente sabe fazer. Tem coisas que até nós temos condições de fazer. E você humildemente vai e fala com Deus, me ajuda, Senhor. Você poderia fazer sem Deus muita coisa, você não poderia fazer sem Deus? Pode. Você vai fazer uma viagem e você pode pegar o seu automóvel, vamos embora pessoal, embarca todo mundo aqui, vamos embora. Ou você vai fazer a mesma viagem, embarcou todo mundo, vamos orar a Deus, pedindo a graça de Deus para essa viagem. Não é? É o mesmo motorista. É as mesmas capacidades, quer você orando, quer você não orando. Mas o cuidado pela estrada é outro. Você pode ir na tua força? Pode. Sem o cuidado de Deus. Mas você pode fazer a mesma coisa debaixo do cuidado de Deus. Porque você sabe fazer aquilo, mas você escolheu pedir a ajuda de Deus. Quantas coisas mais... Tudo que é do mundo natural, nós podemos fazer. Nós poderemos também, vamos lá, pastor, dá para ser pastor sem Deus? Dá. Claro que dá, a gente está vendo muita gente aí que é pastor, não leva Deus a sério, não ama a Deus, não teme a Deus porque está fazendo loucuras. Dá para ser pastor sem Deus? Dá. Machucando pessoas, enganando pessoas. E daqui a um tempo, machucando a si próprio e ferindo-se a si mesmo. Agora, o que o Senhor vai nos dizer, e diz para uma igreja, e diz para um pai de família, para uma mãe, para um filho, não é na tua força. Às vezes a gente quer converter alguém meio à força, pressionando. Você não tem força para converter ninguém, eu vou te dizer uma coisa. Pastor, não me diz isso. Eu tenho que te dizer isso. Você pode dar testemunho, você pode e deve ensinar a palavra, deve fazer o convite para pessoas abrirem o coração para o Senhor, mas quem vai fazer a obra de transformar uma pessoa? Esse alguém é o Espírito Santo. Tem uma pessoa toda errada na vida. Você pode dizer para essa pessoa, olha, o que tu estás fazendo não é de acordo com a vontade de Deus. Mas tu, pela tua força, não vai conseguir mudar essa pessoa. É a obra de Deus. E aí, esse Zorobabel tinha grandes desafios. Uma cidade em ruínas pela frente. Uma cidade caída. Pessoas desanimadas. Tinha um resto de gente, diz a Bíblia, que ficou morando lá em Jerusalém. Até chama mesmo resto de gente. Essas pessoas, 70 anos já morando no meio de escombros, morando de cada jeito, de qualquer jeito, como é que estão essas pessoas? Ah, vamos reconstruir, pessoal. Ah, 70 anos nós não conseguimos nada. Não vai ser agora que a gente vai conseguir também. Pessoas desanimadas. Esse homem tinha essa grande tarefa. Com aqueles 50 mil que vieram com ele, mais alguns poucos desanimados, eles tinham que levantar tudo. Levantar não é fácil. Não é fácil. Quando você encontra uma situação tudo em ruínas, tanto nas coisas materiais quanto nas espirituais. De repente uma família toda quebrada, chega na igreja, é filho para um lado, para outro, fazendo loucuras na vida, homem e mulher não se entende, e porventura um deles se converteu, chega na igreja em pedaços. E aí, vamos reconstruir, de repente a pessoa, pastor, eu já tentei tantas vezes, tentou na tua força, na tua sabedoria, nas tuas capacidades, e aí vem essa palavra, não por força, nem pelo poder, aqui o poder é o poder humano. Uma vez, o rei Davi cometeu um crime gravíssimo, pouco citado na igreja, pouco mencionado, talvez muitos nem se deram de conta. Davi tinha se tornado um super rei. Era assim um homem que tinha 1.300.000 soldados. Olha, é soldado. 1.300.000. Lembra que Israel é uma faixa de terra de 240 quilômetros de comprimento. Como daqui a Torres, mais ou menos, que é 200 quilômetros, ou daqui a Pelotas, que é 250. Você já pensou? Isso é Israel. Por uma faixinha de 100, 120 quilômetros de largura. E aí, nesse pequeno pedaço, vamos então, daqui a Pelotas, tem 1.300.000 soldados. Bom, era quase tudo, era soldado, então. Davi disse para um general seu, faz um levantamento, faz um censo militar para ver quantos nós somos. E esse seu general fez o censo e trouxe o resultado. 1.300.000 homens capazes de ir à guerra. Como é que o Davi se sentiu, hein? Ah, todo poderoso! Ninguém se mete comigo! Nós somos uma máquina de guerra! Nós passamos por cima um rolo compressor militar! Ninguém se mete comigo! Sabe o que que foi? Deus diz na palavra dele, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, diz que Satanás botou no coração de Davi para fazer o censo, para se orgulhar, para se sentir total segurança. Uma vez eu fui visitar uma pessoa cristã e cheguei na sua casa, acho que era um sábado, um domingo, faz muito tempo. E eu cheguei lá e disse, pastor, fomos assaltados essa noite. Nossa casa foi assaltada. E olha a ironia do destino, chamar entre aspas aqui. Tinha colocado grade na sua casa um dia antes do assalto. Botou grade, deve ter se sentido. Bom, agora minha casa está segura. Pá, ladrão entrou. Com grade e tudo. Não é proibido colocar grades nas nossas casas, tá? Não entendo isso. Mas a falsa segurança, isso é uma armadilha para nós mesmos. Vocês já observaram que muitas vezes quem morre em acidentes de trânsito, em muitas situações, são excelentes motoristas? Quem morre afogado, muitas vezes, são excelentes nadadores. Vocês já se deram de conta algumas situações? Não, eu não tenho problema de entrar no mar e nadar até aquela ilha lá adiante, a ilha que está a 3 quilômetros. Pois é, o nadador bom faz isso, eu não faço. Né? Me contaram uma historinha, outro dia, que um rei queria contratar alguém para pilotar a sua carruagem, né? Então era, ele chamava antigamente de cocheiro, lembra dessa palavra? Quem aqui olhou os filmes de Bang Bang, tão lembrado do cocheiro? Era aquele que dirigia a carruagem. Pois esse rei fez uma seleção, tinha concurso para cocheiro do rei. Se apresentaram centenas, milhares de candidatos, mas no processo de seleção, 3 ficaram para o final. O rei perguntou: tu sabe dirigir bem com os cavalos, sabe comandar tudo? Sei. O rei lhe perguntou: se nós passarmos perto de um abismo, de um precipício, a que distância tu tens coragem de passar com segurança? E aquele candidato respondeu: rei, eu passo com os cavalos correndo a 1 metro do precipício e me garanto. Tá bom, vamos entrevistar o segundo candidato. A que distância você passa do precipício? Com aqueles cavalos fortíssimos, né? A carruagem andando a velocíssima, 40 km por hora. A quanto você passa? Rei, eu passo a 0,5 metro. E o senhor vai em segurança. Tá bom. Chama o terceiro candidato. A que distância você passa do abismo? Nas mesmas condições que eu citei antes. E você me dá total segurança. E o terceiro candidato disse: rei, eu não passo à beira de abismo com o senhor. Contratado. Telefonema aí está dizendo: contratado. Tocou o telefone do rei. Irmãos, quando nós confiamos demasiadamente no braço humano, confiamos em nós mesmos, nós estamos nos expondo ao risco da destruição. O profeta Jeremias disse no capítulo 17: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal a sua força. Não é que nós não podemos confiar uns nos outros, devemos confiar uns nos outros. Mas dizer assim: esse irmão aqui é a minha salvação. Maldição sobre mim se eu pensar assim. Esse médico aqui é a minha salvação. Você pode ir no médico, mas a tua salvação sempre vai ser Deus. Esse remédio aqui sim. Como é que é o nome agora do famoso remédio que todo mundo conhece? Ah, Tamiflu, todos sabem. Já estão vendendo até nas ruas, né? Parece que é falsificado. Parece. Tá. Percebam, de repente, tem gente... Eu sei de gente que já tem o Tamiflu em casa guardado. Sei. Pagaram caríssimo. Você já pensou? A sua segurança está num remédio? Não. Não está. Esse irmão aí que nós oramos hoje à noite, sua esposa está aqui. Saiu uma notícia ruim, sim, a respeito de sua saúde. Mas nós estamos orando aqui a Deus. Começamos hoje, subimos essa noite, começamos a orar hoje. E vamos pedir mesmo. Ele está hospitalizado. Mas vamos pedir para um milagre. Para um milagre, essa moça que nós estamos orando, essa irmã, ela é da Igreja Assembleia de Deus, casou com um rapaz lá, está grávida e estava ali, morre, não morre, há dias. E os médicos estão surpresos, como que não morreu? Porque outras na mesma condição morreram. Eu tenho certeza que a intercessão, a oração da igreja fez a diferença nessa hora. Eu tenho certeza disso, eu sei que vocês têm a mesma certeza do que eu. Essa moça é de família cristã também, estão buscando a Deus. Deus teve graça, e não foi pela força humana, nem pelo poder da tecnologia, ou disso, ou daquilo outro, mas foi a mão de Deus. E aí, o Senhor pergunta aqui na palavra, verso 7, quem és tu, ó grande monte? Quem é o grande monte? Jerusalém está num monte. E era um monte destruído. Quem és tu, ó grande monte? O Zorobabel está chegando aí. E tu serás uma campina. A pergunta é: quem és tu, obstáculo? Quem és tu, dificuldade? Quem és tu, montanha? E o Senhor não diz que a nossa fé vai remover montanhas? É isso aqui. É isso que Deus está falando para o Zorobabel. Deus está falando para a montanha. Quem és tu? Você deve estar aqui hoje à noite. E provavelmente todos nós, ou quase todos nós, temos montanhas. E o Senhor, pelo poder do Espírito dele operando em nós, vai nos dar poder para transformar essa montanha numa campina, numa várzea, num lugar plano. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele transformaria os lugares escabrosos. O João Batista ia preparar o caminho para o Senhor. Lugares cheios de pedras iam ficar lisos. Era como se esperava um grande rei. As pessoas sabiam que o rei ia fazer uma visita na cidade. Eles preparavam as estradas. Chegavam a escavar montanhas para fazer o caminho mais reto possível. Pois é isso que está acontecendo aqui. A montanha, ela vai ser conquistada pelo Zorobabel. Se esse homem, e ele foi no poder do Espírito de Deus, se ele pôde pelo poder de Deus, nós podemos também. E aí diz aqui, que ele vai começar a construção do templo, verso 9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Lembra, estava tudo destruído, tudo queimado. O rei Nabucodonosor, 70 anos antes, conquistou a cidade e arrasou a cidade. Roubou os tesouros do templo, a Bíblia diz. Levou pessoas, milhares de pessoas cativas para a Babilônia. Eles agora, os crentes voltaram. E eles voltaram pobres. Voltaram sem dinheiro. Escravos não têm dinheiro. Diferente de quando saíram do Egito, saíram, eram escravos, mas eles receberam muito dinheiro, muito ouro na saída. Diferentemente agora, voltaram, a gente diria uma mão na frente e outra atrás. Sabe como é que eles voltaram? Com as duas mãos atrás, não tinham nada. Mas esses que não tinham nada, tinham uma promessa. Não é pela força. Não é pelo poder humano, nós podíamos acrescentar, não é pela sabedoria humana, é pelo poder de Deus. Quando sou fraco, estão lembrando do apóstolo Paulo? Então é que sou forte. Quando eu me anulo a mim mesmo, não é que eu, agora eu não tenho mais conhecimento, eu não tenho capacidades. Não, você tem, de repente alguns aqui estudaram as suas profissões e são excelentes profissionais. Mas tu tem que depender de Deus. Se não com toda a tua capacidade, tu vai te dando mal, porque começa a crescer no orgulho, começa a crescer, eu faço já sem Deus, e quando vê você está perdendo clientes, está perdendo tudo na vida. Nós devemos melhorar, sim, o nosso conhecimento, mas apresentá-lo para Deus. Deus, o que eu sei fazer e sei fazer bem, eu apresento para ti. Eu peço a tua bênção. Eu não quero ir à minha moda, porque à minha moda eu tenho a tendência de estragar tudo. Esse é o jeito humano de fazer as coisas. Provavelmente, você já se quebrou algumas vezes na vida, né? Já fez coisa, vai dar certo, deixa comigo. Deu tudo errado. Acho que todos nós já passamos por isso. E aí a gente teve que rever onde errou. E provavelmente um dos itens que errou, e o primeiro, é que não incluiu Deus. Diz aqui que esse homem vai lançar os fundamentos da casa. E esse homem também, ele vai concluir essa obra. A obra do templo, da reconstrução, eles começaram. E uns indivíduos vizinhos lá, samaritanos, fizeram uma fofoca lá para o rei persa, porque agora estava debaixo do poder persa. O Zorobabel era um governador, mas ele não tinha toda a autonomia do mundo, porque ele tinha que prestar conta lá para os persas, hoje Irã. E os samaritanos, que eram um povo inimigo deles, dos crentes, mandaram uma cartinha dizendo lá para os persas, olha, esses judeuzinhos que vieram aí, assim, num tom bem pejorativo a carta, Eles estão levantando os muros, eles estão levantando a cidade, eles estão levantando o templo e a religião deles, eles são muito fortes nessa religião deles, e eles vão se revoltar lá para o rei persa. O rei persa mandou mensageiros, parem a obra imediatamente. A obra ficou parada 16 anos. E aí? Confia no Espírito Santo quando as coisas parecem que estão dando tudo errado. Não por força, nem pelo poder. A tendência é, se o Espírito Santo não está fazendo, deixa que eu mesmo faço. Zorobabel tem uma promessa, que ele ia começar a casa e ele ia terminar essa casa. Aquele rei, olha o que Deus fez, aquele rei persa que comandava os nossos irmãos aqui lá do Antigo Testamento, aquele rei persa morreu. Morreu. Eu devo entender que Deus estava por trás disso aí. E Deus levantou um outro rei chamado Dario. E o Dario liberou a obra. Continue a obra. Lá no profeta Daniel diz que Deus estabelece reis e Deus tira reis. Deus está no comando. E o Zorobabel pôde continuar a obra. Mas qual é a tentação que o Zorobabel podia sofrer? Sabe qual a tentação? Já que Deus não está fazendo, vou eu mesmo fazer. Confiar em Deus quando as coisas estão dando errado. Confiar em Deus quando muitos entraram em desânimo depois, nesses 16 anos a obra parada, você já pensou? O pessoal devia dizer, Zorobabel, e daí? Nós queremos construir o templo, porque o templo era o centro de tudo em Israel. Nós não podemos ficar sem adorar a Deus. E o Zorobabel estava assessorado por um grande homem de Deus, chamado Josué. É um outro Josué, não aquele lá da saída do Egito, agora é outro Josué. O Josué era o sacerdote, o Zorobabel era o governador. Esses dois homens são chamados no capítulo 4, onde nós estamos vendo, versículo 11, olhe na sua Bíblia, por favor, olhe na sua Bíblia, 4:11. Prossegui e lhe perguntei, agora é o Zorobabel perguntando para o anjo, quem são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Quem são as duas oliveiras? Ele teve uma visão que tinha aquele candelabro, aquelas sete hastes, que representa a unção do Espírito Santo e o Israel. E do lado do candelabro tinha duas oliveiras, duas árvores. Quem são as duas oliveiras? Josué e Zorobabel. Veja como continua. No verso 14, então ele disse, o anjo falando, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Esses dois homens, Josué e Zorobabel, onde diz aqui dois ungidos, no original da Bíblia diz, os dois filhos do óleo. Isso te ajuda a entender melhor? Filhos do óleo, filhos da unção, esses dois homens são cheios de Deus. Esses dois homens têm força de Deus para levantar a cidade, levantar Israel, levantar o templo. Esses dois homens têm paciência para ver até a obra trancada durante um período, sabendo que Deus vai dar o livramento. Esses são os dois filhos do óleo, por isso diz aqui, os dois ungidos. Sabe que quando você for um homem, uma mulher que anda com o Espírito Santo, que depende de Deus, que busca Deus, você pode ser chamado filho do óleo, que é a mesma coisa que ungido. O grande título que Jesus teve, qual foi? Ungido. Esse foi o título que Jesus teve. Ele era o homem, por excelência, cheio do Espírito de Deus. Quer ver uma situação que se passou com Jesus e os discípulos? Na noite que Jesus foi preso, ele estava orando lá no jardim das oliveiras. E lá estava Jesus com os discípulos e era escuro, e chegaram então Judas trazendo a polícia, trazendo pessoas más, até diz que tinha uma turba de gente com tochas, porque tinha que ver quem era a pessoa que tinha que ser presa aquela noite. E as pessoas tinham facões ou adagas. E o Judas chegou e deu um beijo em Jesus. Esse era o sinal, aquele a quem eu beijar, prendam esse homem. Porque tudo era muito escuro lá no jardim. Tinha que ter uma senha, porque podiam prender o homem errado e o homem certo fugir. Por isso a senha do Judas. Pois quando foram pôr as mãos em Jesus, Pedro sacou de uma faca, de uma espada, e agrediu uma das pessoas e cortou-lhe a orelha. E o Senhor disse: Pedro, por que fizeste isso? Pedro, se eu quisesse ser defendido, eu chamaria legiões de anjos e eles me defenderiam. E Jesus recolocou a orelha naquele homem. Não é por força, não é pelo poder humano, é pelo Espírito Santo. Tudo que te acontece, você não precisa se preocupar, porque Deus não perdeu o controle da tua vida. O único problema é quando nós perdemos o controle. Aí é o problema. Zorobabel podia descansar no Senhor. Podia confiar no Senhor e devia confiar no Senhor. E assim o fez, porque veio uma palavra de Deus para ele, específica para ele. Como é bom receber uma palavra de Deus. Hoje aqui é uma palavra geral, mas de repente Deus ministra uma palavra particular para ti, para ti, para ti. Outro dia eu ouvi uma história lindíssima acontecida aqui na igreja, e aquelas coisas que a gente sabe quase por acaso, o acaso de Deus. Eu e a minha esposa fomos visitar uma irmã que tinha feito uma cirurgia. E chegamos lá, ela estava muito feliz no pós-operatório, mas muito feliz mesmo, até estranhei. Não é o perfil dela, ela é uma pessoa mais recatada, mais quieta. E eu nunca vi alguém depois da operação, tá? Glória a Deus, glória a Deus. E ela contou para nós porque estava assim. Ela disse: pastor, eu tinha feito uns exames aí, de rotina, esses exames que as mulheres mais fazem, exame de rotina, e eu ia buscar o resultado tipo assim, numa terça-feira, e num domingo, uma irmã da igreja que não me conhece, não sabe quem eu sou, chegou lá e me deu uma palavra de Deus, que tu vai passar uns dias difíceis pela frente, mas é para tu ficar tranquila, porque Deus vai te cuidar. Foi essa palavra. Mas essa mulher que recebeu a palavra, não se ligou muito, nem se lembrou que tinha feito exames. Na terça buscou os exames, levou a sua médica. A médica disse: olha, tens um problema sério aí. Terá que fazer uma cirurgia imediata, para que o que tens não se torne um câncer. Quando a médica deu o resultado do exame, a irmã se lembrou da palavra que recebeu, uma palavra particular, aqui no culto. E essa mulher disse, ficou tão tranquila. Olha, acho que é a primeira vez que eu vejo alguém me falar que recebe uma notícia ruim, e fica tão tranquila, porque a sua fé estava fortalecida. E a irmã que recebeu essa palavra de Deus, isso é uma palavra profética, de consolação. A irmã que recebeu a da cirurgia, não sabe nem quem é a que deu, só me explicou, ela mais ou menos assim, assim, assim. Eu acho que eu sei quem é, nunca perguntei, e está aqui. Bom, Deus abençoe, não vou dizer para vocês. Porque é só uma coisa que... Mas quando tu recebe uma palavra, e isso que eu estava dizendo, o Zorobabel recebeu uma palavra particular para ele. Zorobabel, volte aos seis, por favor. prosseguiu ele, o anjo que acordou ele, né? Prosseguiu e disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Vá ao versículo 10 comigo, por favor. Chegue lá. 4:10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão do Zorobabel. O prumo é porque já estavam levantando as paredes, para levantar certinho, né? É aquele equipamento ali que o pedreiro usa para a parede subir bem certinha, não inclinada nem para um lado, nem para o outro. Se essa palavra está escrita, que alguém estava desprezando os dias dos humildes começos. Sabe, quando Deus põe uma coisa no seu coração, pode ser que outras pessoas não vão te entender bem, porque Deus deu para ti. Pode ser que você tenha um sonho, Deus põe um sonho no seu coração. De repente, algum irmão aqui, alguma irmã, Deus planta no seu coração um sonho de cuidar crianças abandonadas. E aí você não tem dinheiro, você não tem uma casa adequada para cuidar dessas crianças, você não tem a comida. Sabe o que que Deus diz? Não por força. Não é pela mão humana. Se Deus botou isso em você, sabe que aquilo que Deus planta, Deus cuida. Sabia? Se Deus plantar no teu coração, Ele cuida. Quando nós compramos esse lugar aqui, vocês lembram, irmãos, alguém que estava lá, os que estavam no início? Não foi algo dos humildes começos? Talvez alguns se assustaram, alguns acharam, mas o que é que nós estamos comprando? Isso aqui era horrível. Tem fotos e tudo, né? Isso era horrível, mas Deus deu, nós entendemos na época que Deus estava dando. E talvez até alguém abominou, desprezou esses humildes começos. Mas agora os que desprezaram já estão se alegrando em ver que cada vez está melhor as coisas. Pode ser que você um dia começou a morar numa casa muito simplesinha, acho que muitos de nós foi assim. Outros de nós moramos porque alguém nos cedeu, moramos numas peças, era o tempo dos humildes começos. Mas você foi fiel, fiel, fiel, trabalhou, dependeu de Deus, e sabe o que aconteceu? Deus foi te levantando. Quantos de nós aqui começou a vida profissional de bicicleta, ou pior, de a pé, né? Porque a bicicleta já era um luxo daí. E Deus foi te levantando, hoje você está bem. É os humildes começos. Não despreze os humildes começos. Os jovens que estão começando a vida espiritual e a vida material. Não diga, mas que droga de vida. Não diga isso. Simplesmente confie em Deus. Não é pela tua força, pela tua sabedoria. E muito menos pela reclamação. Muito menos pela choradeira, mas é pelo Espírito de Deus que Deus vai te levantar na vida. Quantos de nós aqui hoje podemos usar um calçado bom, né? Mas anos atrás, era sapato furado. É, não é? A gurizada de hoje acho que não usaria, né? Eu acho que não, eles têm vergonha. Mas não teria problema nenhum. Hoje podemos usar um sapato bom. Estou olhando aí para o sapato de vocês, tudo coisa boa. Né? Tudo coisa boa comprada na loja, pontinhos. Não vou dizer. Tá? Mas vejam, gente, e ali teve gente que desprezou o Zorobabel. Zorobabel, tu vai te meter a reconstruir Jerusalém? Zorobabel, tu e o Josué, vocês vão querer levantar o templo? Isso aqui está tudo caído, as pessoas estão desesperadas, estão sem ânimo. O que, que vocês vão fazer nesse fim de mundo? Deus plantou no coração deles. Foi sexta-feira, eu fui numa cidade aí do interior, 200 quilômetros daqui, mas uma cidadezinha pequena, e tínhamos uma reunião lá com alguns pastores, e tinha duas missionárias na cidade. Vieram de São Paulo, duas missionárias. E alguns dias atrás teve duas missionárias também, de Minas Gerais, né? Até se hospedaram com os irmãos aqui. E estão numa cidade do interior, pequeníssima também, né? Cidade São Jorge. Eu não sei nem onde é São Jorge. Se alguém sabe onde fica essa cidade, que rumo fica, perto de Passo Fundo. Eu fiquei pensando, só pode ser Deus trazer duas moças, essas duas que nós nos encontramos estão de São Paulo, essas outras duas estiveram aqui visitando nossa igreja, de Minas Gerais, sair de cidades grandes e vir aqui no fim do mundo, vamos chamar o fim do mundo. Não é vir para Porto Alegre, ou Canoas, cidade que tem tudo. É ir lá onde não tem nada. Onde uma dessas cidades, elas e acho que mais duas, três pessoas, são os únicos evangélicos na cidade. Literalmente, acho que são cinco ou seis pessoas evangélicas. Só! Esse é os humildes começos. Pode ser que alguém despreza isso. Não despreze. Às vezes você vê uma igreja, outro dia tinha uma tenda aqui perto do Carrefour, uma tenda evangélica, não sei se alguém viu montada, acho que uns dois meses atrás, nos fundos do Carrefour, alguém viu essa tenda? Porque eu quando vejo uma tenda eu tenho que chegar, você sabe, né? Eu não posso ver tenda, eu já chego. E aí cheguei lá de noite, estava acontecendo um culto, cheio do poder de Deus. E os irmãos que estavam ali, todo mundo que foi drogado, bandido, foi tudo, e se converteu. Quando eu vi aqueles homens ali dando testemunho de vida, e o pastor que dirigia eles, até um conhecido nosso, um homem muito simples também, culturalmente, mas um coração cheio de amor por Deus. Então esses irmãos tão simples, estão aí ganhando vidas. Tem uma casa de recuperação, esses irmãos, uma casa diz que é simples, pobre. Mas Deus está operando lá. Quando eu vi aquilo ali, eu vou dizer assim, irmãos, eu fui lá na tenda e vou dar um testemunho para a glória de Deus. Eles não pediram oferta, estava eu e minha filha pequena. E casualmente eu tinha um dinheiro razoável no bolso, eu dei para minha filha e disse, vai lá e entrega para aquele pastor lá. Não entrei em cena, dá na mão dele lá por trás do altar. A Manu, mas vou pai, não. Vai. Ah, mas tenho vergonha, vai. Foi. Não pediram nada, mas aquele trabalho de ganhar gente que talvez nós não alcançamos. É um ministério que Deus deu para aquele irmão, um ministério assim de frente de batalha mesmo. Quando eu vi aquilo, eu não me contive, eu disse, vai lá dar uma oferta boa para ele, para a casa deles lá, que dá para comprar não sei quantos quilos de arroz. Ele até falou que aqueles homens comiam, acho que eram 60 quilos de arroz por dia. Não, era um monte de homem. Imagina isso aí tudo trabalhando forte, que lá eles têm que trabalhar, são chakras de recuperação. Não despreza o ministério mais simples. Às vezes até um ministério que irmãos falam tudo errado, mas é o jeito deles, eles não tiveram a bênção que nós tivemos de repente de ir numa escola, mais tempo numa escola, abençoa. Esses são os pequenos começos, são sementinhas do reino de Deus, mas que vão crescendo. E aqui o Zorobabel pegou tudo despedaçado. Olha lá o versículo 10. Quem despreza o dia dos humildes começos, quem critica, quem é incrédulo, quem não crê naquilo ali. Se você não crê em algo que Deus deu para alguns irmãos, se você não crê porque Deus não deu para ti, pelo menos não critica, porque Deus deu. Tem gente que faz trabalho com crianças de rua, tem gente que faz trabalho com viciados, tem gente que faz trabalho com prostitutas, com pessoas com problemas na área sexual. Deus deu para eles, deixa fazer, deixa fazer. Nós procuramos fazer com quase todo mundo, e aquilo que nós não conseguimos, nós encaminhamos para outros ministérios que se especializaram num ministério de salvar vidas específico, só drogado, só drogado. Chegou aqui, nós encaminhamos para lá. Mas nós não vamos desprezar os humildes começos. Não despreze. Bom, o que acontece, eu volto para o versículo 1. Você pode voltar comigo? Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Meu objetivo nessa noite, irmãos, é mostrar que a tua vida vai além, vai adiante, vai prosperar em tudo à medida que tu deixar o Espírito Santo ir na tua frente. É Ele que diz o que é certo e o que é errado. É o Espírito Santo que te dá poder para vencer os montes, as montanhas. Ainda que outros não te entendam, te critiquem, te despreze, é algo que Deus plantou no teu coração. Há uns anos atrás, Deus me deu uma palavra profética através de um irmão, muitos anos atrás, que eu ia escrever alguns livros. Eu nem sonhava com isso e nem sabia fazer isso. Talvez alguns irmãos ainda lembrem o nosso retiro com aquele irmão lá de Curitiba. O que faz isso? Quantos anos? 10? Não? Mais? 95, 2005, há 10 anos, mais 4, 14, 15 anos atrás, uma pessoa me deu uma palavra particular que eu ia escrever alguns livros. Guardei aquilo no meu coração, não saí atrás, bom, vou começar amanhã, né? Mas aí eu quis compartilhar isso, eu e um outro irmão, pastor, eu disse... Quando, anos depois, começou a tomar forma aquele livro do Antigo Testamento, e depois do Novo, e depois daqueles livros discipulados, eu disse para um irmão pastor, muito amigo meu, vamos escrever juntos. E ele disse, vamos. Só que eu comecei a fazer a minha parte, e eu perguntei, como é que está a tua? Não, não fiz nada ainda. Como é que está a tua? Não fiz nada. E aquilo, um dia uma pessoa me disse, Paulo, aquela palavra que foi dada para ti. Essa semente Deus semeou no teu coração. Deus deve estar semeando outras coisas no coração daquele irmão que eu queria que a gente fizesse uma parceria. E aquele irmão me disse, pá, Paulo, vai sozinho porque eu não vou conseguir nessa. Assim é na vida, Deus semeia coisas no teu coração particular. E agora, você chegou aqui, eu quero dizer, a vida é o Espírito Santo na frente. Você pode ver na igreja, no Novo Testamento, quem é que ia na frente da igreja? Sempre era o Espírito Santo, através, claro, de ensinando os homens, líderes que estavam ali. E aqui o Espírito Santo chacoalhou o Zorobabel e despertou ele do sono. Parece que ele estava num sono, mas eu nem chamo aqui de sono dormido. Eu, talvez vamos chamar isso aqui de um sonho. Ele tinha uma visão, vou chegar lá em Jerusalém, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, botar todo mundo no serviço, fazer as parcerias, fazer aliança, fazer isso, aquilo. E Deus diz, para tudo, Zorobabel. Não é por força. Mas eu vou arremangar as mangas. Você tem que arremangar as mangas sim. Mas é no meu poder. Porque senão tu faz, e alguma coisa dá errada, cai tudo. E nós já fizemos na vida, né? Quantas coisas a gente fez que deu errado? Ih! Porque faltou-nos aprender com Deus que Ele deve ir na frente. E se hoje você está, enquanto eu prego a palavra, você está meditando, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, eu posso estar te chacoalhando para acordar de um sono. Acorda, acorda, acorda, porque a vida, ela vai dar certo com o Senhor na frente. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia! Aleluia! Fique na presença do Senhor por um momento. E pode ser, enquanto a palavra de Deus era ensinada, o Espírito Santo te fez lembrar de iniciativas suas que deram errado, coisas que você deixou pelo meio do caminho. O Zorobabel, foi-lhe dito que ele ia colocar a primeira pedra no templo e a última também. Porque o Espírito de Deus estava à frente de tudo aquilo. Não havia dinheiro. Se fosse comparar o tempo que o Salomão fez o templo, quando o Salomão fez, o Davi tinha deixado muito, muito, muito dinheiro. Mas Zorobabel não tinha nada. Pode ser que você, pastor, mas não tenho nada. Se você tem o Espírito Santo, tu tens tudo. Tu tens tudo. Ele proverá. Pode que alguns ou muitos de nós estamos nos humildes começos. Que bom. As coisas de Deus começam pequenas mesmo. Profeta, um dos profetas disse que a glória desta casa, que é a segunda casa que Zorobabel estava fazendo, a primeira casa foi a de Salomão, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas em beleza e riqueza, a primeira casa foi muitíssimo mais linda, incomparável. Mas nessa segunda casa, levantada por Zorobabel, muitos e muitos anos depois, Jesus pisou lá dentro. É por isso que a glória da segunda casa era uma glória espiritual que estava se falando. No belíssimo templo de Salomão, nunca teve a presença de Jesus, porque Jesus veio só bem mais tarde. Se você já deu passos, e provavelmente deu, não dirigidos pelo Espírito de Deus, peça para daqui para frente, o Espírito Santo está à frente da tua vida. Peça. Não é pelo conhecimento, não é pela tua força natural, não é pelo estudo, tudo isso tem a sua importância, mas tem que sempre ser em segundo plano. À frente tem que ir o Senhor. À frente vai o Senhor. Desperta, se precisas, deixa o Senhor te chacoalhar. E tudo que você fizer, você vai levar ao fim. Você vai colocar a primeira e a última pedra. Se for na escola, você vai na primeira e até a última aula. Porque o Espírito Santo Ele vai te dar força, mesmo no meio de dificuldades, de grandes montanhas, mesmo no meio de críticas e de desprezos, mesmo sem dinheiro e com gente desanimada na tua volta, o Senhor vai te levar adiante, porque você é um dos ungidos, filho do óleo, filho do óleo, no sentido de ser filhos que estão cheios do Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo encher o teu coração com a presença dele. Peça agora. Espírito Santo, que é o próprio Senhor Deus também. Enche meu coração da tua presença. Entregue sua família para o Senhor. Diga para ele. Pode ser que a tua família está em escombros. Coisas quebradas, entregue para o Senhor. O Senhor sabe como consertar. Pode ser que a tua fé está tomada pelo desânimo. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Tua saúde pode estar debilitada, fraca. Entrega para o Senhor. Ele sabe cuidar melhor da saúde do que qualquer médico. Ele sabe melhor. Tua profissão, tuas finanças necessitam melhorias. Pede para o Senhor. Pede uma oportunidade melhor, trabalho melhor. Seja um filho cheio do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Mas eu sinto ainda de orar por aqueles que têm temor a respeito do futuro. Você que está com medo dos próximos dias, dos próximos anos, eu devo te dizer agora em nome do Senhor Jesus, entregue o teu futuro. Essa é uma palavra particular para muitos. Entrega o teu futuro. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas o que será de mim? Entrega para o Senhor. Ele cuidou Zorobabel, cuidou o sacerdote Josué naqueles dias. Eram dois homens cheios do Espírito Santo. Eram as duas oliveiras. Eu quero te pedir, Senhor, que essa igreja aqui seja cheia de muitas oliveiras, que é da oliveira que vem o óleo da unção. Sejam cheias de homens, de mulheres, aqui os jovens, cheios da tua presença, Senhor. E não vai ser por força, não vai ser por violências, não vai ser por métodos humanos, nem pela sabedoria natural, mas será pelo teu Espírito que essa igreja vai prosperar. Aleluia! Será pelo teu Espírito que a nossa família vai ser toda tua. Vai ser pelo teu Espírito que as nossas finanças vão melhorar. Vai ser pelo teu poder que a nossa saúde ficará plenamente boa. Aleluia! Ó Deus de toda glória, bendito és tu, bendito és tu. E eu te agradeço que aqui tem tantos filhos do óleo, como o Senhor chamou Josué e Zorobabel. E eu quero, Senhor, ser cada dia mais cheio da tua presença, cheio da graça. Eu quero, a Deus, como um dia lá no passado comecei a minha fé com o Senhor, e até o último dia jamais parar pelo caminho, como Zorobabel colocou a primeira pedra e a última pedra do templo. Aleluia! O Senhor diz na palavra, aquele que começou boa obra em vós, o Senhor também não deixa a obra pelo caminho, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele também disse, Senhor, que ele começou a carreira e completou a carreira. O Senhor não nos chamou para ficar no meio do caminho. O Senhor nos chamou para sair da escravidão do mundo e nós saímos. O Senhor chamou Zorobabel para sair da Babilônia e ele saiu. E não saiu sozinho, levou 50 mil pessoas. Senhor, nós queremos levar muita gente conosco para o céu. Senhor, me ajuda que a minha vida seja útil para ensinar, para testemunhar, para orar, para que quando eu for para o céu, muitos já tenham até ido na frente, e outros vão depois de mim. E eu quero pedir para todos os irmãos, Senhor, que ninguém pense apenas em salvar-se a si mesmo. Nós queremos a tua salvação, sim, mas queremos dos nossos queridos, familiares, amigos, queremos a salvação dos nossos inimigos, Senhor, que eles te conheçam também, porque o Senhor veio para salvar todo mundo. O próprio Senhor Jesus, o Senhor lá na cruz disse: está consumado. Ele estava dizendo: fiz tudo e fiz completamente. Não deixou a obra pelo caminho, por dura que foi em muitos momentos, foi até o fim. Está consumado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Que noite maravilhosa na tua presença. Obrigado pelas nossas vidas, pela vida desta igreja. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Te agradeço por pertencer ao teu reino, por ser tirado do cativeiro. Obrigado, Senhor. Por poder ajudar a construir a tua casa espiritual. Obrigado. Você também pode agradecer a Deus por isso. Você também está construindo a casa de Deus, a casa espiritual. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor do céu e da terra, porque revelaste essas coisas para nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá-nos uma semana, Senhor, cuidada pelo Senhor. Livra-nos do maligno. Livra-nos de pessoas más também. Livra-nos, ó Deus, de cair nas tentações também, Senhor. Ajuda-nos a sempre te colocar em primeiro lugar, e dando para ti sempre toda glória, toda honra. Espírito Santo, vai à nossa frente. Vai à nossa frente. E nesta semana queremos te honrar mais ainda. E como Zorobabel, continuar construindo a tua casa, apesar dos desanimados e dos críticos, nós continuamos, porque temos a promessa do Senhor, que o Senhor vai conosco. Aleluia. Obrigado que não é na nossa força que nós vamos, e nem é no nosso braço, e nem é no nosso jeito de falar ou pensar, mas é guiados pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.